Capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zin até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul, para a subida de Acabrim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do Ocidente, o Mar Grande vos será por termo, este vos será o termo do Ocidente, e este vos será o termo do Norte, desde o Mar Grande marcareis até ao Monte Hor. Desde o Monte Hor marcareis até à entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarenã, este vos será o termo do Norte. E por termo da banda do Oriente marcareis de Azarenã até Sefã. E este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do Oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do Oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à 30 tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a 30 tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e 30 tribo receberam a sua herança de aquém do Jordão, de Jericó, da banda do Oriente ao Nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança, e estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefuné, e da tribo dos filhos de Simeão: Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim: Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan: o príncipe Buqui, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés: o príncipe Aniel, filho de Éfer, e da tribo dos filhos de Efraim: o príncipe Quemuel, filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulon: o príncipe Elisafã, filho de Parnaque, e da tribo dos filhos de Issacar: o príncipe Paltiel, filho de Azã, e da tribo dos filhos de Azer: o príncipe Aiud, filho de Selomi, e da tribo dos filhos de Naftali: o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã.